Trip 5329, estabilizado no localizador Campa Vista. Trip 5329, completa aproximação, chame a torre 1118 do sinal 95. 1118-95, Trip 5329, boa noite. Torre Salvador, boa noite, a Trip 5329, estabilizado na LS pista 1-0. 5329, ajuste altímetro 1-0 no 3, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 08 mais. Livre pouso, pista 10, Trip 5329. Pode confirmar o vento para o 35329. Vento 160 graus, 089, sigo 329. Obrigado. 329, estou autorizando o teste de alfa, quilo, parte 3, 2, 4, 5, 5, 5, 2, 5, 3, 2, 9. 57, coordenando com a equipe de salvo, e me chama pronto, táxi. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 110, curva direita, saída da El, transição Leda, após uma ótima, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Piloto Juru 10, Bridge, Piloto Juru 16, Belo Horizonte, Trivi e Paulo Santa Rosa. Porteiro Salvador opera em 120, decimão 8, transição 5136. Alô, homem 1, não estou vendo a correta, estamos prontos, pushback para mim. para o táxi do TV 557, 87 agora, 6 horas. Vice 5557, autorizado táxi via pátio 1 no Taxi Índia, chama pronto no ponto 0210. Sete, autorizado a linha ainda com a pista 10, vento 1110 graus 059. 7, decolar 226, chama controle em 120, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, 557 da tempo da série, buena. 55557, contato radar, sou para nível 360, saída da El. 360, saída da El. Felipe. Pode voar direto. Fátima, tá presente? Configura o controle? Você pode voar Fátima, tá presente direto? Inicialmente, eu leio da guarda de coordenação. Guarda. Ano para o parque, formato 7 a bordo, autonomia 0338, a terra Campinas. Meia 1, meia 1, estou autorizado a taxi, a taxi 1, taxi Índia, contra do 10, uma torre 11895, ajude a diâmetro no 013. Autorizado a taxi via taxi 1, Índia, participante do 0, torre 11895. Ajuste no 013, bom nome é 1. bom dia, estou autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, o vento 1-30 graus, 0-9 nós. Tip 5557, chame Recife, 1251, alterna 1-3395. Secundário 1-3395, grato ao... Igual 1161, decola 235, chama controle 120, décimo 8. 20, Escarita, obrigado, boa noite, bom dia, bom número, 161. Bom voo, bom. Controle, muito bom dia, 1161, bom, passando 1400 na sua escuta, saída da El. Gol 1161, contato radar, sou para nível 360, nadar. Autorizar 360, possibilidade de ver formações a curvar à direita e depois voar direto da El? Gol 1161, para 2000 pés, está autorizado direto Leda. Maravilha, 2000 Leda, gol 1161. Confirmado, ele chamou a torre. Houston 3601, eixo autorizado São Paulo, nível de voo 340, decolada 10, curva à direita, saída da El, Leda Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa, via Pesulu 10, trivia Pesulu 16, Belo Horizonte, trivia Pós conforme rota. Controle Salvador, opera em 120.8, transponder 5152. Uno 52, transponda, chama pronto se estiver funcionamento, então 3601. O 1161, chame Recife em 12510, alterna 13395. Ok, compreendeu, 2510, 3395 a secundária, gol no 1161. Tram 3601, no coordenador de solo, me chama pronto, táxi. Sou autorizado táxi via Pátio 1, Taxa Índia, reporta pronto no ponto 010. Tubarão 3601, você é autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 140 graus, 09 nós. Controle 1208, tá? 3601, bom dia. Salvador, tá 3601. No contato radar decolar, subir, manter 340 após cruzar 2000, foi ileso. Após 2000, ileso, 3601.